contra o muro, vem dançar tudo duro. Oh, enquanto é este som. Não pares que este é bom, não pares que este é bom. A nova dança é, não fiques contra o muro, vem dançar tudo duro. Oh, vem curtir este som, não pares que este é bom, não pares que este é bom. Talvez por não saber falar.

www.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Tenho que votar com o canal 2. presente, esta nova ingrediente, sabor novo, tão diferente, só pela cor do sentimento. Tão contente, tão contente, com esta nova ingrediente, sabor novo, tão diferente, só pela cor do sentimento. Tão contente, tão contente, com esta nova ingrediente. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Caminho mais flor, cheio de Thank you.